regado de carinhos que eu vivia ao teu lado, mesmo sendo nosso mundo iluminado. Nossos olhos e caminhos hoje bifurcados, de saudade outras aventuras são. A nossa trilha nova rumo a outras eras, meras ilusões e sonhos não sonhar. Deixa eu percorrer a calma deste sono e te acordar cantando com sons de água que escorre lento nesse rio de afago que é pra sempre o porto dos apaixonados. Outras aventuras são a nossa trilha nova rumo a outras eras, eras ilusões e sonhos não sonhar. Deixa eu percorrer a calma deste sonho e te acordar cantando com sons de água que escorre lento neste rio de afago que é pra sempre o porto dos apaixonados. Deixa eu percorrer a calma deste sono e te acordar cantando com som de água que escorre lento nesse rio de afago que é pra sempre o porto dos apaixonados. Que é pra sempre o porto dos apaixonados. Que é pra sempre o porto dos apaixonados. Muito obrigado.